Convidamos para ministrar a palestra Protagonismo Feminino, a Luta pelo Direito das Mulheres, a professora Adriane Raquel Santana de Lima, doutora em Educação pela Universidade Federal do Pará, que tem licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará e que desenvolve pesquisa nas áreas de Educação Popular, Educação do Campo e Histórias da Educação para as Mulheres da América Latina. Uma salva de palmas, por favor, para a professora. Obrigada. Boa tarde. Bom, é um prazer, né, estar aqui com vocês, dialogando, conhecendo também a universidade de vocês. Me senti muito feliz em receber esse convite. Na verdade, o grupo, o GPEM, recebeu o convite e a nossa coordenadora me indicou, né, para a professora Helenise. E nós estamos aqui. Eu trouxe um pouco do que eu venho pesquisando, do que eu venho lendo, do que a gente vem debatendo dentro do grupo do GPEM, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa Eneida de Moraes, da UFPA, né, que dialoga um pouco sobre a questão de gênero, sexualidade, corpo, enfim, a gente vai fazer políticas para as mulheres, especialmente, violência contra a mulher, enfim, a gente tem um grupo que tem de várias linhas. Né, e isso é muito importante para nos empoderar. Então, muito obrigada à universidade, especialmente ao grupo que está organizando o evento. Né, vocês estão de parabéns pela iniciativa de assumir esse desafio, que não é fácil, principalmente nesse contexto que nós vivemos. Né, então, a universidade está de parabéns, os organizadores estão de parabéns, né, e fica aqui o meu agradecimento. Então, eu quero começar um pouco para dialogar com vocês. É dizer que a minha fala começa com Fora Temer, né? Porque não dá para a gente estar no espaço da universidade pública sem dizer um Fora Temer, porque ele representa essa onda conservadora que nós estamos sofrendo hoje, ele representa esse retrocesso de direitos, ele representa toda como é que eu posso expressar de uma maneira que realmente descreva o Fora Temer. Não é só uma frase de efeito, é um fora toda essa política de retrocesso, é um fora esse conservadorismo patriarcal que é ditado por homens e homens brancos. Então, não é só um fora pelo fora, é um fora essa política que não nos representa. Especialmente quem está na universidade pública e que está sofrendo diariamente com os cortes, né, com as verbas, né, com os pacotes prontos de imposição. Então, a minha fala, eu parto desse fora essa política, e que não é, infelizmente, uma exclusividade do Brasil. A onda conservadora, ela cresce em toda a América Latina. Então, a gente precisa estar muito atento. Começou pelo Paraguai, Argentina, Brasil, e ela segue. E não é só a América Latina. Nós estamos falando de uma onda conservadora que também está no norte, que também está na Europa. Então, a direita, ela cresce de maneira avassaladora. Foi erro das políticas sociais? Não sei. Foi erro dos governos populares? Não sei. Mas que há uma reação, e essa reação é mundial, e a gente precisa estar muito atento a isso. Porque quem está sofrendo diretamente, né, são os trabalhadores, as trabalhadoras, especialmente as mulheres. Como diz Simone de Beauvoir, basta dizer uma crise que eles começam a cortar os direitos de quem? Das mulheres. Então, é importante a gente estar atento, né? Eu acho que a fala da reitora foi muito importante nesse momento, de contextualizar e mostrar como essa política nos afeta diretamente, nós que estamos na educação, né? Nós que não somos valorizados na educação. Bom, para começar, eu trouxe alguns recortes históricos das nossas mulheres, né? Então, eu quero dizer para vocês que as mulheres, elas nunca tiveram um herói, nunca tiveram alguém que dissesse por elas, alguém que falasse por elas, alguém que lutasse por elas, alguém que discutisse por elas ou alguém que reivindicasse os direitos por elas. Então, elas são protagonistas, elas nascem com esse protagonismo, elas nascem com esse desejo, né, de se fazer presente, de estar presente num lugar, num espaço, numa história. Então, as mulheres, elas são protagonistas, né? Elas são resistentes delas mesmas, de todos os direitos que nós vivenciamos hoje. Isso historicamente. Certo? Então, todas as conquistas que estão relacionadas às mulheres foram e é por sua coragem e resistência. Por sua coragem e resistência, que questiona esse sistema patriarcal, falocêntrico e andocêntrico que nós vivenciamos hoje ainda. Então, mudou muita coisa, avançamos em muito, mas o sistema patriarcal ainda, ele também tem a sua reação, né? Então, que negaram violentamente e oprimiram todas as dimensões de vida dessas mulheres. Assim, as mulheres produziram o que Eduardo Said chama de fissuras históricas e que o Foucault vai chamar de fendas históricas. Então, hoje, como nós conhecemos o movimento feminista, né? Os movimentos, as várias vertentes do movimento feminista, mas nem sempre as mulheres foram organizadas. E essa falta de organização, né? Essa não organização, não a falta, mas a não organização, ela não quer dizer que não existia uma resistência das mulheres, sempre existiu. Mas, é claro, elas eram invisibilizadas, elas eram apagadas, como elas foram apagadas da história. Mas, mesmo assim, nós temos mulheres que produziram fissuras, fendas, que nós pudéssemos hoje falar, né, de direitos, que nós pudéssemos hoje ter um evento como esse, que nós pudéssemos hoje conversar, dialogar sobre esses direitos que nós temos e que querem nos tirar. Então, essas mulheres... E um outro destaque que eu faço, eu não vou falar de mulheres como se todas as mulheres estivessem dentro de uma mesma massa social, né? Nós precisamos fazer um recorte epistemológico e entender que nem todas as mulheres sofrem as mesmas opressões, nem todas as mulheres sofrem as mesmas negações, né? Aqui eu faço um recorte das mulheres negras, indígenas e especialmente das latino-americanas, que produzem história muito mais à margem do que as mulheres brancas norte-europeias. Certo? Então, essa resistência, essa fissura das mulheres coloca em questionamento as afirmações epistêmicas dessa modernidade, né? que foi estruturada na convicção de que a mulher era o sexo frágil, a imagem angelical, desprovida da razão e cognição, e outros. Ou seja, a modernidade, ela traz um discurso da ciência que afirma, naquele momento, que a mulher era, que a mulher tinha um cérebro menos denso, né, um cérebro menor que o homem, né? Então, a fisiologia, ela comprova isso, final do século XIX. Mas, antes disso, nós temos Aristóteles, né? E Aristóteles, ele estrutura uma filosofia da dualidade do gênero. O que Aristóteles vai dizer da mulher? Vai dizer que a mulher é um gênero, que a mulher é imperfeita, que a mulher é uma cópia mal feita do homem, que a mulher é o noturno e o homem é a luz, que a mulher é o sentimento e o homem é a razão. Ou seja, o parâmetro que nós temos de gênero, de sexo, né, desde Aristóteles, é o homem como a perfeição, e a mulher como ser imperfeito e incompleto. Mas isso não só na filosofia, na igreja também. Nós temos uma leitura das mulheres a partir da igreja. E o que a igreja diz? Como é que a igreja estrutura a mulher? A mulher, ela precisa ser do lar para o lar, né? Precisa servir e servir a Deus. Então, os dogmas da igreja simplesmente colocam a margem. E aqui eu não vou entrar nas diferenciações das religiões, né? Porque cada religião, ela tem uma leitura sobre a mulher e não é de uma mulher como centro dos debates. Os dogmas da igreja colocam a mulher exatamente no lugar secundário. Se a gente começa a ler o Gênesis, a mulher vem da onde? Da costela de Adão, né? A mulher foi criada em segundo. Quem pecou foi a mulher. Quem foi seduzida foi a mulher. Enfim, a mulher é sempre colocada num lugar meio que demoníaco, digamos assim, né? Então, ela precisa ser o quê? Silenciada. O silêncio da mulher mantém a ordem social. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Por que ela mantém a ordem social? Porque o homem não pode ter disputas. A ordem social se mantém a partir de uma hierarquia, Né? E se a gente for fazer uma leitura mais aprofundada, a hierarquia das classes, a hierarquia dos gêneros, enfim, a hierarquia das raças, certo? A hierarquia, que é um pensamento extremamente moderno, né, da modernidade, e Augusto Conte deixa isso muito claro, certo? O sociólogo Augusto Conte, na sua Sociologia do Positivismo, ele simplesmente estabelece que a mulher também precisa estar em casa, que a mulher ela é do lar, que a educação é do lar, doméstica. Porque essa mulher ela não tem essa habilidade para ser o ser público, o governante. Ela não tem essa cognição. Então, ela precisa estar lá, no lar, cuidando dos filhos, porque ela é puramente sentimento. Ou seja, nós temos um paradigma moderno que estruturou, né, e falando da dimensão ocidental, que estrutura o papel da mulher de uma maneira muito profunda e em todas as dimensões, na filosofia, na religião, na política, na sociologia, em todas as dimensões da ciência, na fisiologia, enfim, na psicologia, porque quando a gente lê, né, o nosso querido Freud, a gente entende que o Freud ele vai entender a mulher a partir do quê? A partir da castração. Né? Quem é a mulher? A mulher é o ser castrado, é o ser sem pênis, que é o falo. Então, nós temos uma sociedade extremamente falocêntrica. E por que eu estou colocando essas questões? Porque nós precisamos entender, quando nós falamos de protagonismo, quando nós falamos de direitos, qual o lugar que essas mulheres, que nós mulheres estávamos, como nós somos representadas e por que hoje tanta violência? Por que hoje tanta agressão? Por que hoje taxam as mulheres como, sei lá, histéricas, loucas, enfim, todas aquelas que resistem a assumir esse lugar, né, esse lugar de submissão? E tem uma autora muito que eu gosto muito, que é a Spivak, e ela pergunta: pode o subalterno falar? E ela aprofunda a pergunta dela, isso é o título do livro dela, e ela aprofunda essa pergunta dentro da sua obra. Pode o subalterno feminino falar? Podemos falar? E se nós falamos, somos ouvidas? Se somos ouvidas, como somos ouvidas? Então, são questionamentos epistemológicos que vêm exatamente desconstruindo esse paradigma moderno. Por quê? Eu citei aqui filósofos, sociólogos, conservadores. Mas se nós pegarmos o Marx, se nós pegarmos Proudhon, né, que é um anarquista dentro do pensamento, o lugar da mulher nessas obras também é um lugar de subalternização. Apesar de Marx, né, defender a classe trabalhadora, mas na dimensão de gênero, a mulher também ocupa um lugar subalternizado. Por quê? Marx é um homem do seu tempo, século XIX. E é nesse século, especialmente no século XIX, que é o meu recorte histórico, né, a mulher era vista neste lugar. A educação que a mulher tinha era uma educação para o lar e de servidão. Servidão para o pai, para o marido e para o filho. Uma mulher que fugisse a esse padrão era uma mulher que não... que chocava a sociedade. Era uma mulher que não atendia os valores conservadores da época. Então, um grande feito, um grande desses feitos da modernidade é a compartimentalização do social e do humano. A modernidade opera como uma lógica compartimentada que organiza o mundo em categorias distintas: gênero, sexo, classe, raça e geração. Como se uma categoria não interferisse, né, simultaneamente e contraditoriamente na outra. Fomos divididos em diferentes categorias e classificados como humano e não humano. O homem, na perspectiva da modernidade, do mito da modernidade, como diz Dussel, o homem é o humano. E quem foge a esse padrão, a esse referencial do homem branco, heterossexual, né, e civilizado, é o não humano. E quem é que sobra? A mulher negra, a mulher indígena, que nem eram consideradas, que estavam abaixo dos homens negros. As mulheres negras, isso precisa ser muito bem frisado, porque as mulheres negras eram menores que os homens negros. Né? Os homens negros ainda eram considerados não humanos, as mulheres negras nem isso. Então, é muito sério que a gente precisa discutir, dialogar aqui. Enfim, temos uma modernidade construída a partir de um referencial de gênero centrado no masculino, né? Mas não era qualquer homem, como eu falei, esse homem branco, europeu, especialmente europeu e civilizado. E por que eu estou dizendo isso? Porque não podemos entender o protagonismo das mulheres como se todas as mulheres estivessem na mesma situação e realidade. Não podemos essencializar as mulheres, pois temos realidades distintas. Então, quando a gente fala protagonismo feminino, direito das mulheres, a gente precisa entender muito bem esses direitos, a quem esses direitos, se ele atende todas essas necessidades, se ele atende a todas essas opressões, né? essa negação. Porque, se nós formos olhar, as realidades entre as mulheres, elas são completamente outras, são completamente diferentes. Né? Então, por exemplo, nossa realidade aqui de mulheres amazônidas não é a mesma realidade das mulheres sírias. Não é a mesma realidade das mulheres europeias. Né? Não é a mesma realidade do que as mulheres indianas. Então, a gente não pode colocar tudo numa mesma massa social e falar de... Já se avançou muito, porque antes era a mulher, hoje nós já falamos no plural, mulheres, e isso já é um grande avanço. Mas, mesmo assim, falando de mulheres, nós precisamos fazer esse recorte epistemológico, porque as mulheres, o movimento feminista que nasce no final do século XIX, início do século XX, ele atende a um tipo de mulher, porque, inclusive, a mulher branca também foi opressora das mulheres negras e das mulheres indígenas. Então, a gente não pode dizer que todas as mulheres lutavam juntas para conseguir direitos e etc. Não dá. Se a gente pegar a história da escravidão nesse país e aqui, né, especialmente do Brasil, a gente vai ver que as mulheres brancas que vinham da Europa, elas escravizavam, elas chicoteavam, elas massacravam as mulheres negras. E aí não tem um encontro de gênero. Nós temos uma diferença de raça. Precisa ser muito bem entendido, porque eu ouço muito os discursos, né, o direito das mulheres, das mulheres, das mulheres, e se a gente pegar historicamente as duas primeiras ondas do feminismo, as duas primeiras ondas do feminismo não atendem o direito das mulheres negras, mestiças, latinas e lésbicas, e, enfim, não atende. São ondas centradas a partir de um olhar, né, e esse olhar é branco. Tem um corte racial aí muito sério. Bom, assim a história nos revela, segundo Del Priore e Michel Perrot, que as mulheres também têm trajetórias diferenciadas. E, neste sentido, destaco as mulheres negras, as mulheres mestiças, as mulheres latinas, as mulheres ticanas, né, que ticanas é uma referência às mulheres do México e outras. Né, somos diferentes e vivemos realidades diferentes e opressões diferentes. Claro que há convergências, né, nessa dor, nessa opressão, nessa realidade de gênero, há convergências, mas nem tudo nós convergimos. A dor não é a mesma para todos. Mas não podemos colocar as mulheres tudo no mesmo lugar, certo? As mulheres brancas, norte-americanas e europeias têm trajetórias completamente diferentes das mulheres negras, das mulheres que sofreram com a colonização, pois as mulheres norte-europeias cumpriram um papel social para a classe dominante burguesa, que era na estruturação da família, né, e a continuidade da raça branca. Ou seja, eram mulheres, né, que sofriam a opressão, que sofriam a negação, confinadas dentro de casa como domésticas, né, atender o marido e etc. Mas elas tinham um papel social, elas exerciam um papel social, elas eram importantes. Era importante dominá-las, era importante mantê-las em silêncio, era importante mantê-las elas dentro de casa. Mas elas tinham um papel diferente das outras mulheres, né, das não brancas, que sofreram com esse processo de violência em todos os sentidos, na sua carne, na sua alma, seus corpos, e que eram consideradas não fêmeas. A intenção não é criar um campo de disputa entre as mulheres, longe, e muito menos hierarquizar sofrimento. Não é essa a intenção. certo? Pelo contrário, é de estabelecer diferenças e olhares que essa nossa sociedade ainda tem para as mulheres, porque a violência acontece com todas, porém, com algumas, a violência acumula categorias, né? Então, a gente não, eu faço esse recorte porque não dá para falar do mesmo. E quando nós falamos de direitos, esses direitos, eles também eles vêm de maneira gradativa. Enquanto as mulheres, por exemplo, né, no início do século, no final do século XIX, início para o 18, do 20, nós vemos as mulheres lutando pelo direito ao voto, mas nem todas puderam votar. Né? E aí é bem emblemático o filme das sufragistas, se vocês podem, se vocês, claro, já assistiram, vocês veem que é um filme protagonizado por mulheres brancas. Era o direito do voto das mulheres brancas. Nós ainda vivíamos um processo, né, de transição da escravocrata, principalmente nos países do Sul. Isso para situar que a conquista de direitos das mulheres latinas, como diz uma das minhas autoras favoritas, Glória Anzaldúa, as mulheres mestiças, as ticanas, as latinas e a do terceiro mundo, sofrem triplamente a opressão do patriarcado. E temos o feminismo decolonial para nos ajudar a discutir essas profundas diferenças, assim como o feminismo negro, que coloca muito bem, né, dentro de um feminismo das diferenças. Então, nós temos diversas vertentes do feminismo. Nós temos diversos olhares sobre o feminismo. E o que eu dialogo, o feminismo que eu dialogo é o feminismo decolonial e o feminismo das diferenças. Certo? Porque eu acredito que é necessário a gente entender que dentro da categoria gênero existem outras categorias que são intercruzadas, que fazem a interseção, que é a classe e que é a raça. Certo? E, claro, tem a sexualidade, tem a cultura, tem várias outras categorias. Por isso, discutir o feminismo das diferenças é estabelecer que não só a mulher ela não só sofre um processo de opressão somente pelo seu gênero. Uma mulher negra e pobre, ela vai sofrer triplamente essa opressão por ser negra e pobre, não só por ser mulher. Então, não dá para a gente isolar essas categorias e ter um olhar isolado, né, dentro dessa dinâmica social. Além de serem escravizadas, abusadas, violentadas na sua carne, né, essas mulheres eram invisíveis, pois não serviam para serem esposas ou mãe de família, ou exercer qualquer papel de mulher destinado nos séculos da escravidão. Então, a mulher branca ela tinha um papel social, que era esposa, né, e continuidade da sua raça, e isso nem as mulheres, as outras mulheres, as não brancas, elas não tinham, não cumpriam esse papel, elas não serviam para isso, não eram mulheres para casar. E, por incrível que pareça, eu não sei se vocês conseguem fazer uma ligação, ainda passamos por isso hoje, né? Existem as mulheres que são para casar e as mulheres que são para se divertir, numa fala extremamente machista. Essa mulher não é para casar, essa mulher não é para constituir uma família. Essa mulher é só para eu me divertir. Então, ainda temos falas como essas e, infelizmente, é uma fala produzida dentro de um seio conservador, patriarcal, machista, e que, infelizmente, muitas mulheres reproduzem essa lógica do machismo. E aqui não estou afirmando que as mulheres são machistas, mas que elas, como elas estão inseridas, como elas fazem parte dessa dinâmica cultural e social do patriarcado, do machismo, elas acabam reproduzindo esse machismo. Por isso que é importante a gente estar atenta. Processo de vigilância, a atenção, ela deve ser permanente. Por quê? Porque a gente pode cair nessas armadilhas. Certo? Não dá para classificar as mulheres. E aí são várias falas, né? Roupas que é para usar, roupas que não é para usar. Mulher que usa short curto está pedindo para ser violentada. Mulher que usa top está pedindo para ser abusada, né? E os assédios, etc. Mas o estupro, a violência sexual, ele não nasce agora, nem com um shortinho curto. O estupro e a violência sexual é de há muito tempo. Inclusive, quando as mulheres usavam as saias longas, etc. Por quê? Porque as mulheres, mesmo as que eram para casar, Elas não casavam com quem elas queriam. Os casamentos eram completamente arranjados. E a violência sexual, ela sempre esteve presente. O estupro sempre esteve presente na vida das mulheres, inclusive dentro de casa, ou prioritariamente dentro de casa. Ela tinha um papel a cumprir. Esse papel que ela cumpria era de servir o marido, inclusive, né, no sexo. Então, as conquistas de direito das mulheres começam a ter visibilidade, especialmente na segunda metade do século XIX. Claro, que eram lutas mais individuais, como eu falei no início, e de resistências isoladas. Se vasculharmos nas diversas histórias como nós conhecemos, nós não temos somente uma história, como bem colocou a reitora, a história ela não é linear. Para além dessa linearidade, existem outras histórias que a história oficial não legitimou. E uma delas é a história das mulheres. Então, nós temos diversas histórias. Então, se nós vasculharmos nas nossas histórias, encontraremos muitas mulheres que exerceram a ciência, a filosofia, a arte e muitas dimensões do conhecimento. Temos Jane Austen, para exemplificar, né, como uma grande escritora do século XIX. Temos Marieta de Ventimiglia, que foi a presidenta do Equador em pleno século XIX. Quem ouviu falar dela? Em pleno século XIX, no Equador, o Equador teve uma presidenta. Uma mulher que assumiu, né, o poder mais alto de um país. Nós temos no Brasil Maria Firmina, como uma das primeiras escritoras abolicionistas negra, certo? Temos na Colômbia Soledad Acosta de Samper, como escritora mais importante na história e educação desse país, né? Mas não tem visibilidade. Mais uma vez no Brasil, temos a primeira, considerada a primeira feminista, que é Anísia Floresta, certo? Pois ela escreveu uma proposta e concepção de educação que ia de encontro a todos os padrões patriarcais da época. Enfim. Temos muitos exemplos de mulheres que desafiaram a ordem conservadora dos homens. E essas mulheres não eram muito bem vistas. Por exemplo, Anísia Floresta, quando ela abre uma escola com uma proposta completamente diferente, né, da padrão, ela se recusou a oferecer uma educação doméstica para as mulheres, né, mas ofereceu uma educação dentro das diretrizes de uma educação intelectual. Ela foi rechaçada, foi chamada de Maria Homem, de mula, porque quando uma isso publicações em jornais, quando uma mulher abre a boca, é uma égua relinchando, enfim, né, isso nos jornais da época, metade do século XIX. Essas mulheres que eu citei foram mulheres que cavaram especialmente o caminho da escrita pública das mulheres. As mulheres tinham a escrita apenas no âmbito privado, certo? E essas mulheres, elas cavam uma escrita pública, a mulher não poderia publicar. Então, muitas dessas mulheres usavam nomes de homens para publicar seus artigos, seus livros, né? A Anísia Floresta teve cinco nomes, a Soledad, cinco. A Soledad, inclusive, né, em Bogotá, ela teve uma ajuda, porque o marido dela era editor e não tinha ninguém para escrever para a revista dele. E como ela tinha muitos artigos, ela todos os cinco artigos publicados na revista, que era um jornal de grande circulação na Gran Colômbia, né, era da Soledad, mas com o nome de homem. Então, nós temos essas mulheres que vão fazendo essas fissuras, que vão fazendo essas fendas importantíssimas para chegarmos no final do século XIX, início do XX, para termos a primeira onda do feminismo. Podemos dizer que Nísia Floresta desafiou a lógica patriarcal na educação quando recusou, como eu falei, a educação doméstica para as meninas. Podemos afirmar que Floresta foi uma das mulheres fundamentais no Brasil, assim como Soledad na Colômbia, que lutaram pelo direito das mulheres em ter uma educação intelectual e com formação profissional. Ou seja, essas duas mulheres, em nível da América Latina, elas lutaram por uma educação que fosse além do doméstico, uma educação intelectual que fosse além do matrimônio, Por exemplo, a Soledad, em 1892, ela diz: a mulher não pode pensar somente em casamento. Mulher não é feita somente para casar e parir. Ela precisa ter uma profissão, ela precisa ir além, ela precisa trabalhar. Mas, infelizmente, né, mudou bastante, mas ainda vemos muito, ainda podemos ver muito esse pensamento do casamento. A mulher que não casou é tida como uma mulher infeliz, incompleta. A mulher que não teve filho é vista socialmente como uma mulher, né, incompleta, que não cumpre o seu papel social. Enfim, ainda são ranços que a gente precisa desfazer. Nem todo mundo quer ser mãe, nem todo mundo quer ser esposa, nem todo mundo quer servir, né? Então, essas mulheres, eu fiz esse destaque, elas desafiaram essa lógica. E ao desafiar essa lógica, claro, elas foram brutalmente massacradas. Né? A Anísia teve que viver, morreu, inclusive, na Europa, Soledad também foi exilada, né? Como bem destacou aqui a mesa anterior. Então, desse jeito, né, estamos dizendo que nossos direitos à educação, que ao meu ver é um dos primordiais, né, um dos direitos que nós gozamos até hoje dele, né, podemos ingressar numa universidade, ter uma profissão e etc. Mas, para além desse direito a ter uma educação e ter uma profissão, veio um outro direito, o direito da escrita. Né? E por isso que escrever, ler e produzir conhecimento, dentro dessa dimensão, dentro dessa lógica de negação, não é uma tarefa fácil para as mulheres. E muito mais difícil para as mulheres do terceiro mundo. Ainda hoje, vivemos o estudo como uma ação posterior às suas tarefas domésticas, como por exemplo, primeiro tenho que limpar a casa, lavar a louça, e assim eu vou estudar, porque eu não consigo, tem falas, não estou dizendo que é uma fala hegemônica, porque eu não consigo estudar se eu ver a casa suja. Vocês já ouviram essa frase? Vocês já falaram essa frase? Né? Ah, eu vou lavar a primeira louça depois. Ou seja, é adiar. Você adia o quanto pode. Isso é uma dimensão, não sei se inconsciente ou não, né? Mas por que isso? Porque o direito, né, não acontece somente no papel. É um direito também que ali é exercido culturalmente. A gente precisa desconstruir essa lógica de que as tarefas domésticas são destinadas, são obrigação das mulheres. São essas obrigações que nós culturalmente ainda exercemos. E aí, eu faço uma pergunta deixo uma pergunta aqui para vocês. Né? Hoje, muitas mulheres trabalham fora de casa, mas antes dessas mulheres irem para o trabalho, elas precisam deixar a roupa lavada, às vezes o almoço pronto, deixar a casa mais ou menos organizada, não é isso? E ela cronometra tudinho, acorda às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã para fazer tudo isso. Quando tem filho, ela trabalha fora, arruma a casa e cuida do filho, porque a agenda dela é uma agenda que acontece simultaneamente à agenda dos filhos. Então, mudou, mas também acumulou. E acumulou tarefas. Por quê? Porque o direito ele não é só um papel escrito. Dizer, olha, mulher não precisa mais. Porque não fomos atacadas somente na negação do direito social, né, do direito civil lá, constitucionalmente pautado. Nós fomos atacadas, negadas culturalmente. E essa cultura, ela foi internalizada. Então, postergar o estudo, postergar a escrita, postergar todo o outro que é uma tarefa da produção intelectual, por que é mais difícil? Porque isso foi negado ao longo da história. Bom, a educação, ela é reivindicada, né, por esses autores que eu coloquei, apresenta como ponto alto a escrita, ou seja, as mulheres têm muito a dizer. Por isso, a escrita das mulheres deveriam ser publicadas, sair do âmbito privado e começar a publicar. Escrever do ponto de vista das mulheres é um ato ousado. Isso será tanto mais para as mulheres que sofreram com a dupla negação. Ou seja, as mulheres latinas, as mulheres do terceiro mundo, elas sofrem duplamente com isso. Porque elas não se veem como escritoras, como mulheres de direito da escrita. Escrever é uma ação difícil, como também o são as outras formas de expressar sobre o mundo. Pintar, esculpir, poetizar, porque são formas de criar, maneiras de significar o mundo, e para quem tem historicamente esse direito subtraído, começar a escrever é um ato doloroso e um ato de liberdade. Então, o direito da escrita, o direito à educação são direitos que nós precisamos, pode parecer, né, algo muito repetitivo, a escrever. Quantas e quantas mulheres não têm medo de escrever? Quantas e quantas mulheres não dizem assim, ah, não, olha, eu sei falar, mas escrever não é comigo. É ou não é? Eu sei muito falar, mas escrever eu já tenho muita dificuldade. Ah, disciplina tal, faça um artigo. Aí tu atrasa até o artigo para entregar, não é verdade? Sim ou não? A gente não atrasa? Atrasa, porque é difícil. Escrever é um ato doloroso, é um ato de liberdade, é se expor. Eu estou me expondo ali. Então, pode parecer bobo o direito à escrita, mas é um dos direitos fundamentais que expressa a liberdade, especialmente nossa, de mulheres. E aí trago uma citação da Glória Anzaldúa, que é uma autora que eu adoro, e ela diz assim, por que ela escreve? Eu escrevo porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando eu falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você, para me tornar mais íntima comigo mesmo e consigo, para me descobrir, preservar-me, construir-me e alcançar a autonomia. Por isso eu escrevo. Porque é muito fácil eu legitimar a fala de um homem. É muito mais difícil legitimar a fala de uma mulher. Mas ao escrever, você expõe, você coloca ordem, né? No mundo, não no mundo externo, mas no mundo interno que nós vivemos. Então, escrever é um dos direitos fundamentais para nós mulheres, especialmente quando estamos falando de direitos. Porque quem são os legisladores? São homens. A ciência do direito é feita por quem? Por homens. Para atender a quem? Homens. A magistratura é feita por homens para atender homens. Se nós pegarmos a Lei Maria da Penha, se eu não me engano, no artigo 5, ele anula completamente o direito da vítima de decidir sobre a própria vida, de continuar ou não a denúncia. E isso é visto numa leitura, né, de uma das estudiosas da Lei Maria da Penha, uma mulher, Ana Paula, alguma coisa, esqueci o nome dela. Ela diz, isso pode parecer bom, né, um artigo protecionista, para dizer, olha, tem que ir até o fim, esse agressor merece sofrer. Mas quem tem que decidir isso é a mulher. Não um homem. Não uma lei que fecha o direito dela de ir e vir. O direito dela de dizer sim ou não. Certo? Só para a gente refletir o quanto a escrita é um dos direitos fundamentais. E foi um dos recortes que eu quis trazer para a gente discutir. Por isso que escrever é um dos direitos mais importantes. Porque lança as mulheres na vida pública e registra na história a sua importância. Saímos da invisibilidade e passamos a registrar a nossa presença na história. Se essa história não é contada dentro das universidades, se essa história não é contada dentro das escolas, é uma outra etapa que nós precisamos superar. Mas que existem registros de mulheres, que existem histórias de mulheres, produções de mulheres, né? Por exemplo, a Soledad, no século XIX, não tinha Google, não tinha internet, ela escreve um catálogo, né, uma cartografia para mais de 600 páginas, com mais de 300 mulheres que exercem nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, em toda parte do mundo, da América Latina à China. Então, que mulher é essa? Que instrumentos essa mulher tinha para descrever todas essas outras mulheres, né, em pleno século XIX? Então, existe uma história, existem presenças, existem registros das mulheres? Existem. Só que a história, ela também atende a uma história de homens. Tá? Mas não quero criar um outro abismo aqui, uma outra disputa. É só para dizer que a invisibilidade da história, né, nessa história que nós conhecemos, é uma invisibilidade proposital ou uma invisibilidade inocente. A gente precisa entender muito bem isso, porque nada é inocente, tudo é intencional, tudo tem a sua intenção, certo? Então, segundo a pesquisa que desenvolvi na América Latina sobre mulheres, que compreendeu o século XIX, posso afirmar que o número de analfabetismo entre as mulheres, até mesmo entre as mulheres da classe mais alta, era enorme. Né? Desta forma, lutamos por nossos direitos, acesso à educação, formação intelectual e profissional, era uma bandeira muito forte aqui na América Latina também. Assim, podemos afirmar que no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, acontece a primeira onda do feminismo. Ou seja, foi um momento em que o movimento se consolidou, né, se constituiu o movimento feminista. Nós estávamos falando de ações isoladas, de resistências isoladas de mulheres, e com toda essa movimentação, com todo esse crescimento, ele culmina na primeira onda feminista, que é um movimento que vem das universidades, que vem dos Estados Unidos e especialmente da Europa, né, que se consolida a luta pela igualdade de direitos para homens e mulheres. As mulheres se organizaram e protestaram contra as diferenças contratuais, a diferença na capacidade de conquistar, né, a sua propriedade, e contra o casamento arranjado, que ignorava os direitos de escolha e os sentimentos das mulheres. As mulheres, nessa primeira onda, tiveram como maior destaque o direito ao voto. Tem uma autora, não sei se vocês já leram, já ouviram falar, do início do século XX, chamada Virginia Woolf. E a Virginia Woolf, ela escreve uma obra que é fantástica, chamada Um Teto Todo Seu. E ela diz assim, a mulher, ela precisa ter um teto todo dela para que ela possa decidir e produzir, não só para ela, mas para outras mulheres. Por quê? E ela vai fazendo toda uma descrição histórica, né? Mesmo no início do século XX, as mulheres, para entrar numa biblioteca, elas precisavam de uma autorização do professor ou acompanhada por um homem. As mulheres não entravam sozinhas numa biblioteca. Parece uma coisa absurda, mas isso acontecia, né? E o quanto não é absurdo que hoje nós estamos vivenciando, né? Então, ela vai descrever que é imprescindível uma mulher ter um teto só dela. E quando ela fala um teto só dela, um dinheiro só dela, uma vida dela, não uma vida que esteja a serviço do outro. Porque a mulher se pensa a partir de alguém. E, infelizmente, esse outro alguém, na maioria das vezes, é um homem. E eu vou dar mais um exemplo para vocês. Por exemplo, quando uma garota, finalizando o ensino médio, engravida, quem vai abandonar os estudos? O homem que engravidou ou a mulher que está grávida? Ela. E a frase é a mesma. Ah, eu engravidei, tive que parar para poder, né, ter meu filho, aí cuidar dele, aí fica uns 2, 3 anos parado. Se ela tiver mais força e não engravidar pela segunda vez, ela retorna. Ou, às vezes, ela não retorna. Estou dando um exemplo para vocês, assim, uma conjectura meio brusca, para a gente entender o quanto isso é sofrido, o quanto isso é negado, o quanto isso foi e está sendo naturalmente atribuído ainda às mulheres, como se a maternidade fosse somente das mulheres. A desculpa de que a mulher amamenta porque está dentro do corpo da mulher, mas não é sozinha, ela não faz o filho sozinha. A responsabilidade não é só dela. certo? Então a gente precisa pensar nessas questões, nesses direitos, né, que essa primeira onda ela já apontava e que a gente continua discutindo até hoje, certo? A segunda onda do feminismo é reconhecida por estar compreendida no período que se estende da década de 60 à década de 80. Nessa segunda onda, a luta da direção da valorização do trabalho da mulher, né, e hoje, como a reitora destacou, nós estamos sofrendo com esse pacote da maldade, com esse pacote da previdência, que vai atacar diretamente as mulheres porque deslegitima a tripla jornada que a mulher tem. E isso pensando uma mulher, né, da dimensão urbana e as mulheres trabalhadoras rurais. Como fica? Certo? Um pacote da previdência, ela ataca, ela subtrai, ela retira direitos, especialmente da mulher, quando ela iguala tempo de serviço entre homens e mulheres. E esse discurso de igualdade não quer dizer sempre reconhecimento e justiça social. Eu preciso reconhecer essa igualdade dentro das diferenças. Se eu não reconheço essa igualdade dentro das diferenças, é uma falácia. Esse discurso da igualdade é uma falácia. Então, quando um homem diz assim, ah, mas vocês não querem ser tão iguais aos homens, nós não queremos ser iguais aos homens, nós não somos iguais aos homens. Nós somos diferentes. Mas por ser diferente, nós não precisamos e não devemos ser menores que os homens. Esse é o grande centro do debate. A diferença, ela não subtrai. Ela não pode subtrair. Porque ao subtrair, a gente já não está mais falando de diferenças. Nós estamos falando de desigualdade. Ok? O direito ao prazer, mais uma vez, o direito ao prazer na segunda onda, o direito ao prazer, certo? E quando hoje nós falamos, só para a gente fazer um link entre 1960 e os dias atuais, quando nós falamos o direito ao prazer, e hoje nós o escutamos e ouvimos vários relatos de mulheres que estão numa balada, numa festa, e uma pessoa vai lá e a paquera e ela rejeita, ela é agredida. Como se nós não tivéssemos direito ao prazer. Nós tivéssemos que atender. É um favor que um homem ou outra pessoa faz em dizer, olha, estou interessado em ti. Né? Com a expressão mais vulgar, quero te pegar. Não é assim? Então, quando ela rejeita, é um abalo ao poder masculino. Porque essa mulher, durante muito tempo, não tinha o direito ao prazer. Direito ao aborto. Uma temática que ainda nós estamos discutindo, ainda não chegamos a um conhecimento. Nós estamos falando de direito sobre o nosso próprio corpo. E aí existe um ponto de interrogação. A lei nos criminaliza quando, né, ocorre um aborto, quando é realizado um aborto. Mas a lei não nos ampara quando essa mulher decide não ser mãe. Ela garante a vida, mas, sobretudo, ela não quer ser mãe. E aí? A lei completa esse ano 100 anos, a lei da adoção. Essa mãe não quer, essa mulher não quer ser mãe, mas a sociedade criminaliza, julga, condena essa mulher que abandona, né? Que abandona o seu filho. Ela garante a vida, porque senão ela é criminalizada por conta do aborto, mas a lei não tem uma assistência posterior se ela decide não ser mãe. Ou seja, nós não temos uma continuidade, nós não temos uma assistência a essa mulher. Muito pelo contrário, nós temos uma condenação a ela. Direito à sexualidade. Como eu coloquei, né, dentro do feminismo das diferenças, nós precisamos entender que as duas primeiras ondas, elas trazem timidamente a sexualidade. Porque se a gente pega a primeira onda, não fala nada das diferenças sexuais, das mulheres lésbicas, das mulheres trans, né, não tem visibilidade, como se elas não existissem, como se elas não fizessem parte desse movimento, como se elas não sofressem também a opressão. Então, dentro dessa segunda onda, dentro da segunda onda do, do, do feminismo já traz a sexualidade como um marcador de direitos. Né? Eu sou mulher e a minha orientação sexual é homo. A minha identidade de gênero é feminina, mas a minha orientação, a minha identidade sexual não necessariamente precisa ser hétero. Ok? Não podemos esquecer que no Brasil, né, durante esse período da segunda onda do feminismo, a gente vivia uma grande ditadura militar. E nós temos grandes protagonistas que resistiram a isso. Eneida de Moraes é uma delas, a Dilma Rousseff também, não podemos apagar isso da história. Né? E nós estamos hoje vivenciando uma terceira onda do feminismo, que compreende o quê? Que teve início na década de 90, né, começou-se a discutir os paradigmas estabelecidos nas outras ondas, colocando em discussão a micropolítica, né, apesar de que as mulheres negras estadunidenses, como Bell Hooks, Angela Davis e outras, já na década de 70, começaram a discutir e a denunciar a invisibilidade dessas mulheres negras dentro da pauta da reivindicação. De uma forma geral, pode-se dizer que o objetivo do feminismo é uma sociedade sem hierarquia de gênero. O gênero não sendo utilizado como para conceder privilégios ou legitimar opressão. Ou como disse a Melina Telles na introdução da breve história do feminismo no Brasil, falar da mulher em termos de aspiração de projeto, rebeldia e constante busca de transformação, falar de tudo que envolve a condição feminina, não é só uma vontade de ver essa mulher reabilitada nos planos econômicos, sociais e cultural. É mais do que isso. É assumir a postura incômoda de se indignar com o fenômeno histórico em que metade da humanidade se viu milenarmente excluída nas diferentes sociedades no decorrer dos tempos. Então, falar de direitos, falar de protagonismo feminino, é você remontar toda essa história, porque não começa de hoje, não começou ontem. É uma negação histórica que nós vivenciamos, e isso precisa ser constantemente lembrado, discutido, debatido, protagonizado, inclusive, por mulheres. E aí, uma provocação, né, para vocês, quantas escritoras, quantas intelectuais, nos cursos que vocês estão frequentando, vocês já leram? Né? Nós estamos no século XXI e quantas intelectuais nos cursos, seja eles qual for, educação, política, sociologia, comunicação, enfim, quantas intelectuais estão lá presentes? Quantas intelectuais vocês estudaram? Quantas intelectuais nós estamos discutindo? Então, eu estou aqui numa universidade hoje falando do protagonismo da mulher, mas essa mulher ainda não está sendo lida, ainda não está sendo estudada. Ela está produzindo, mas ainda não conseguiu. Por quê? Porque a universidade também é um lugar de segregação de gênero, de raça e de classe. Muito obrigada. Agradecemos, então, a palestra da professora Adriane. E teremos agora um espaço para perguntas da palestrante e outras contribuições. Boa tarde. Meu nome é Renata. Eu sou estudante de História aqui da UFOPA. Sou coordenadora geral do DCE UFOPA. Feminista, preta, militante do coletivo Juntas. Eu queria começar, na verdade, fazendo um agradecimento às meninas do DCE, do DAIN, do SEC e dos outros coletivos feministas que ajudaram a construir o evento, né, que está acontecendo hoje e que vai acontecer amanhã. Eu gostei bastante, eu acho que eu me senti muito contemplada pela tua fala, e principalmente quando tu fazes os recortes racial, de classe, das mulheres lésbicas, bi, trans. E uma coisa que chamou atenção, por exemplo, é no próprio evento, né? A gente teve a mesa de abertura, mas a gente não tinha uma mulher preta na mesa de abertura, a gente, e uma dissente, né? Para ter essa representatividade, né? já é uma coisa a pontuar, né? Que a gente tem o feminismo, a gente tem a luta das mulheres, mas a pauta da mulher preta, né, a nossa vivência, ela ainda é secundarizada, ela ainda é colocada em segundo plano. Por isso que a gente precisa fazer esse apontamento de que o feminismo, ele nasceu como um movimento feito por mulheres brancas, para mulheres brancas, e a mulher preta, ela vem ao longo do tempo, né, agora principalmente na terceira onda do feminismo, ocupando esse espaço. Porque o feminismo começou, as mulheres lutavam pelo direito ao trabalho, mas a mulher preta sempre trabalhou como doméstica, cuidando dos filhos da sinhá, né? Então, qual é o feminismo que abrange a nossa luta? Qual é o feminismo que a gente procura hoje para a mulher preta? É o feminismo que luta tanto contra o machismo quanto contra o racismo, né? Porque, como tu bem falaste ainda, a gente tem aquela hierarquia, o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Então, a gente tem um processo de enfrentamento bem maior que agora, né, a gente costuma falar que a gente tem uma primavera black, que as mulheres pretas estão se reconhecendo e se empoderando, e isso fortalece o nosso movimento, fortalece o movimento negro e o movimento feminista, né, o do feminismo negro. E queria agradecer de novo a tua presença. Eu gostei muito, justamente por esses recortes, né, levantar essa questão racial, questão de classe, colocar, né, que a maioria das mulheres periféricas, das mulheres que moram em favelas, são mulheres pretas. Então, acho muito importante a gente falar sobre feminismo, mas sempre pontuar essas questões que não são exceções, né? As mulheres pretas são a maioria nas periferias. Então, vamos falar sobre isso, como é que o feminismo pode chegar para essas mulheres, como é que elas podem se empoderar, e não um empoderamento meramente individual, mas um empoderamento coletivo, que quando uma mulher preta tem uma conquista, todas as mulheres pretas também têm essa conquista. Obrigada. Olá, boa tarde. Gente, me inscrevi, mas fiquei muito interessada. Teve a maior chuvada do mundo aqui em Santarém. Fiquei meio presa no meu trabalho, porque eu tenho que bater o ponto lá. E aí foi terrível para mim vir aqui com vocês. Primeiro, assim, queria dizer que quando eu falei que eu vinha para este encontro, aí a turma, como? Mas você vai deixar de vir na reunião nossa para ir para ali? Digo, olha, eu vou é agora. Tchau. E aí é muito legal, porque, assim, na instituição onde eu estou trabalhando, existe esse negócio mesmo, umas falinhas que ficam ali por trás do pano sobre o nosso empoderamento da mulher mesmo, de poder falar, de poder discutir, de ter a pauta, ter a voz e a fala na hora da reunião, em especial na minha instituição, não sei se não é de vocês. Mas, assim, queria dizer que muito obrigada pelas essas falas, até me recordei, porque eu fui criada para cuidar do meu marido, da minha filha e do meu pai. Minha filha, vai olhar o teu pai, ver se ele está precisando de alguma coisa. Minha filha, tira a camisa do teu pai do sol. Minha filha, não dobra, não sei o quê. Minha filha, tu já serviu o teu pai? Serve primeiro o teu pai. Então, eu fui criada assim, né? Por incrível que pareça, nós somos criados assim. A gente foi criada para servir o homem. E, graças a Deus, hoje nós somos mulheres empoderadas, porque nós estamos aqui. Olha, quantos homens tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso, né? E graças a Deus que a gente está aqui na universidade, graças a Deus que a gente procura mais um pouquinho de informação, porque nem todos os homens, né, buscam essa informação que a gente tem, e a gente tem que lutar pela essa escrita mesmo. Eu mesmo tinha um blog e deixei de escrever, porque o que eu escrevia veio com uma crítica para mim, dizendo assim, pô, mas tu escreve mal, tu escreve só o que acontece na tua vida, tu escreve coisas que não interessam para o mundo. Aí eu disse, meu, o blog é meu. Cara, tá lá, blog da Elis. Não é blog para imprensa, não é blog não sei para quem. Vai lá, acessa quem quer. né? É como você falou, é meu, é da minha fala, é o ponto de vista meu. E aí, me recordei, né, quando tu fala, né, que a mulher nasceu para cuidar do homem, eu fiquei, meu Deus do céu, eu acho que eu estou no lugar certo mesmo. Eu queria dizer também, muito obrigado à Adriane Gama, que me convidou, uma feminista aí, uma amiga minha também da UFOPA de lá, né? E eu sou da UFPA, estou fazendo uma pós pela UFPA. Aí eu disse, ah, eu vou sim, Adriane, mas eu me atrasei, e ela já parece que já fez uma apresentação, e aí ficou triste comigo, mas eu estou aqui, muito obrigada. Queria dizer também que nesse empoderamento meu como pessoa, eu fui convidada para participar de um projeto que fala sobre mulheres negras, femininas, no quilombo Murumuru, do pessoal do Enacos. Isso. E eu amei, viu? Eu, tipo assim, se a minha instituição não quiser essa parceria, eu estou lá de coração, porque eu vejo que as mulheres de lá, as mulheres negras, as mulheres pretas, tá? Elas têm essa fome, essa sede de conhecimento, elas têm essa gana de se juntar, de buscar conhecimento na universidade, né? Então, eu agradeço de coração o convite, parabéns a todos que estão aqui. Muito obrigada, eu fiquei muito interessada em ouvir a tua voz, saber quem era, porque eu dei uma buscada no Google. Muito bem, muito obrigada. Boa tarde, o meu nome é Valentina. Eu sou quase tudo aquilo que a Renata falou que ela é. Eu não sou coordenadora do DCE, mas eu estou no DCE também. E eu não me identifico como preta também, mas a gente está quase em tudo lá. Recentemente, eu estava remexendo os livros na minha casa e eu achei um livro pequenininho que se chamava O Que É Feminismo. Eu já me identificava enquanto feminista, mas aí eu resolvi que eu achava interessante saber um pouco mais, né, sobre o histórico. É um livro é da década de 90, se eu não me engano, mas é bastante esclarecedor. E no final do livro, as duas autoras elas trazem que talvez uma das maiores revoluções que a gente possa ter no feminismo é aquela revolução particular de cada mulher que, ao se conformar, né, com tudo que acontece ao seu redor, ela decide que não quer seguir nesse padrão e ela quer justamente se revoltar. E isso acontecendo dentro de cada pessoa é aquilo que transforma o nosso particular em uma coisa coletiva, né, e política. E tu falou isso em vários momentos e eu realmente estava aqui querendo falar logo. E é justamente isso, né? A gente se inconformar e não só deixar essa inconformação dentro da gente, mas querer levar para as pessoas à nossa volta, né? A minha irmã se diz feminista, ela tem só 14 anos, né? Eu com 14 anos ainda não tinha coragem de dizer isso. Não faz muito tempo, né? Eu tenho 18, então tá bem aí. E a minha irmã já com toda a coragem já fala sobre isso, já discute sobre isso e já joga na cara do meu pai quando ele quer ser machista. E eu honestamente, há um tempo atrás, não achava meu pai machista, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que os homens, alguns homens tentam, né, se livrar disso, e isso é fundamental. Mas eles sempre acabam trazendo... A Elisa, inclusive, conhece meu pai, né? E a minha mãe não era uma pessoa que tentava, né, trazer isso, mas aos poucos a gente... Ela vai justamente se desprendendo dessas amarras, né? A minha mãe conseguiu fazer a faculdade dela aqui, agora ela está no mestrado aqui na UFOPA também. E todo dia que ela deixa de lavar uma louça e foca nos livros, eu tenho que lavar a louça, né? Mas é isso aí, mãe. É isso aí, mãe. Uma hora o papai pega a louça e ninguém mais aqui... Inclusive, tem uma foto linda do meu namorado lavando a louça com o namorado da minha irmã, enquanto eu e ela a gente está estudando. Que é isso que faz a diferença. E a gente tentar levar cada vez mais para as outras pessoas, né? E não se conformar com isso. Obrigada. Boa tarde a todas. Me chamo Tatiane, sou estudante de antropologia aqui da UFOPA. Então, eu também teria fazer também uma contribuição, uma reflexão também, porque assim, todos os elementos que tu traz, né, para o debate... eles fazem, sim, a gente refletir muito e pensar muito, né, acerca de como se deu a nossa vida de mulher, né, ao longo da história. E é inevitável a gente não se identificar com várias coisas, né, que tu traz para o debate. Antes de mais nada, queria também te parabenizar pela fala, também me senti muito contemplada. E também fiquei muito pensativa, né? Não tem como, assim, eu não trazer esse debate, porque é uma coisa que faz parte da minha realidade, que é com relação à maternidade, né? Sou mãe da Rosa, mãe da Valentina, essa daqui, não aquela lá. E também estou esperando mais um bebê. E, assim, eu fico muito, muito chateada, muito aborrecida, muito cansada também da forma com que a gente é tratada nos espaços, principalmente no espaço da universidade ainda. E isso é uma coisa que eu posso dizer que eu me sinto extremamente cansada, né? Porque realmente é um desafio horroroso você ser mãe e estudante, né? É uma batalha enorme para participar de todo e qualquer espaço, né? Inclusive, eu trago também essa reflexão, né? Porque ainda um espaço como esse, que foi pensado para mulheres, mas a gente, mãe, ainda é colocada numa situação de secundarizada ou invisibilizada, porque eu tenho que trazer minhas filhas para cá, para eu poder acompanhar o debate. Quando, na verdade, por exemplo, poderia ter um espaço pensado para as mães, né? Onde a gente pudesse deixar as nossas crianças e participar do debate também. Então, já fica também mais uma contribuição e uma dica para os próximos eventos, para a gente não esquecer também das mulheres que são mães e que querem participar dos espaços políticos, dos espaços acadêmicos. E aí é impossível também não deixar de falar o quanto a gente ainda tem problemas, né? Ainda hoje a gente não tem um espaço de creche na universidade. E eu, assim, já estou realmente muito cansada de ver, não só eu, mas muitas amigas minhas de curso terem que abandonar a universidade porque não tem com quem deixar. Ou então, ver colegas minhas de curso tendo que fazer 5, 6 disciplinas com um bebê de colo, né? Ir para a sala de aula, isso é extremamente cansativo, desgastante. A gente tem, sim, uma condição de estudo muito precarizada, né? Porque o bebê, ele requer cuidados, ele fica estressado, ele sente fome. Então, como é que tu consegue acompanhar uma aula como as outras pessoas da turma, com um bebê que precisa comer, que faz cocô, que chora, que precisa dormir, que precisa ter, assim, uma rotina mínima, né, de cuidado. Mas, por não ter com quem deixar, e pelo mercado todo, que é tão agressor, que é tão pensado, para não acolher mesmo as mães, te exigir um diploma, tu acaba tendo que te submeter a esse tipo de agressão, porque, para mim, é uma agressão tremenda. Eu tenho que ir para a sala de aula e levar a minha filha comigo. Não ter garantido pela instituição um espaço adequado, onde eu possa ter garantido o meu direito de estudante, onde eu possa ter garantido o meu direito de ser mãe, com dignidade. Porque o que a gente tem hoje não é nem um pouco digno. E eu fico, assim, realmente muito abismada do quanto essa situação ela é vista de maneira naturalizada. Eu entendo como uma grande violência. Uma grande violência. Mas é tão naturalizada, a mãe tem que se virar, aí deixa com um, deixa com outro, quando o colega não pode ajudar, deixa com a família, se a família não pode, tem que levar. E é extremamente cansativo, desgastante. Olha, esse semestre que caiu bem junto com as férias das minhas filhas, eu não fiz o semestre, porque eu tenho duas filhas e eu não quis levar minhas filhas para a sala de aula comigo, porque a Valentina, enfim, ela não para, ela fala muito, ela quer ficar andando pelas escadas. Então, eu sei que eu ir com a Valentina para a sala de aula é o mesmo que eu não ir. Então, para evitar esse desgaste psicológico, emocional, físico, eu preferi não ir, perdi um semestre. E aí eu me pergunto e deixo o questionamento, até quando a gente vai ver isso de maneira natural? Até quando a gente não vai, vai fechar os olhos para essa situação e não vai, de fato, pensar numa política estudantil para as mães e para os pais, até para as próprias servidoras que têm filhos, que são, têm que voltar a trabalhar com 6 meses o bebê, né? O bebê estando com 6 meses. Então, eu acho que essa questão da creche é uma coisa completamente possível e garantiria muita dignidade, não só para as mulheres estudantes, para as mães, quanto para as servidoras também, para as professoras, enfim, para que a gente tenha garantido. Assim como tu falou, e eu tenho muito acordo, que a maternidade ela não deve ser uma coisa impositiva, ela não deve ser uma coisa obrigatória. Mas para as mulheres que querem ser mãe, a gente tem que ter acolhimento necessário, a gente tem que ter garantido essa dignidade, e hoje não é isso que eu percebo no meu dia a dia, no meu cotidiano, em todos os espaços que eu vou, não só dentro da universidade, mas a gente, ao mesmo tempo que tem uma sociedade que te obriga a ser mãe, que te obriga à maternidade, que te proíbe o direito ao teu corpo quando criminaliza o aborto, mas, ao mesmo tempo, é tão hipócrita que não te garante a mínima dignidade na tua opção da maternidade. Entendeu? A gente não tem a mínima dignidade. A gente é deixada de lado, a gente é deixada numa situação de extrema secundarização, e isso prejudica infinitamente a nossa vida, né? Era isso. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Socorro Carvalho, sou aluna do curso de Letras e sou bolsista daquela mulher empoderada ali, professora doutora Eleni Cavalcante. Primeiramente, eu quero agradecer, como as colegas já fizeram, a sua presença aqui no, na universidade, né, com essa palestra maravilhosa. Depois, eu lamento que a nossa universidade tenha um número imenso de mulheres e esse auditório esteja vazio, praticamente. Então, parabéns para as mulheres que estão aqui, para os homens empoderados que estão aqui também, querendo conhecer um pouco mais de como realmente o contexto, né, do olhar da mulher para a mulher. Eles não estão se sentindo, como é que eu digo, constrangidos de estar aqui no meio de nós, estão, né? Lamento que algumas colegas entraram no auditório e dizer: já passou a frequência? Com uma puta de uma palestra dessa, né? E as pessoas têm essa concepção. Fiquei feliz de ouvir você dizer que a escrita ela liberta. Eu escrevo, eu também tenho um blog. O blog é Minhas Inspirações e etc. Falo dos meus pensamentos, o que eu penso a respeito de determinadas coisas. Estou sempre divulgando as coisas da UFOPA no Facebook. E a minha escrita de poética, em muitos momentos, ela é erótica. Erótica de uma forma, assim, poeticamente, tudo o que todo mundo faz, mas de uma forma suave. E muitos colegas chegavam assim, as próprias mulheres, e dizer assim: pô, mas tu escreveu isso aí. Eu falei: tá, e qual o problema? Não está todo mundo fazendo isso? Eu não posso expressar o que você talvez tenha vontade de dizer e não diz? Porque fulaninho vai achar que é isso, porque é muito cheio de capa a sociedade. Então, a escrita realmente ela liberta. Às vezes, tu não pode expressar contando de uma forma vulgar, mas tu pode colocar poeticamente. Os inteligentes e as inteligentes vão entender, né? Então, parabéns às pessoas que estão promovendo esse evento. Eu estou furando uma aula ali para ficar aqui. Me inscrevi quando eu vi, achei super legal, sabe? Fico feliz de ver a Elisa aqui, que é uma companheira assim, que a gente está sempre se encontrando aí por esses encontros. Penso que isso tem que ocorrer mais, que cada uma, na próxima, traga uma colega, para que a gente possa encher esse auditório, fazer barulho e trocar ideias, né? Então, parabéns, né, e muito obrigada. Queria só falar um pouquinho, pegar um pouquinho das falas, só para dar uma... eu que agradeço, né, para ouvir todos esses relatos maravilhosos. E a ideia é exatamente do diálogo, é exatamente esse. Não só eu falar, mas vocês falarem, porque nós temos muito a dizer. E sobre a questão da maternidade, Tatiane, né? Tatiane, ela ainda é uma coisa que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu... como é que eu posso colocar? Desconstruir esse olhar centralizador na mulher. As creches é uma saída, né? As creches, ela é uma alternativa exatamente para as mulheres que são independentes e querem assumir a maternidade de maneira independente, né? Mas aí também a maternidade, ela é uma coisa, inclusive, que traz constrangimento, inclusive para colegas minhas que não assumem. Por exemplo, eu já ouvi falas do sentido que eu não vou dizer que eu tenho filho, porque se eu disser que eu tenho filho, não vão me dar a bolsa, ou vão achar que eu não tenho tempo para pesquisar, né? Escondem a maternidade. Já fui numa palestra onde a palestrante disse assim, eu estava de licença, mas não disse qual era a licença, né? Então, sim, existe um outro lado que as mulheres escondem a maternidade. Eu, por exemplo, quando estive grávida do meu primeiro filho, né, tava fazendo uma pós-graduação e a professora, né, de uma das disciplinas, uma professora na UFPA, disse: porque as mulheres que são mães não podem estar na universidade. Né, então, a maternidade, sim, é vista apenas e exclusivamente como algo, né, parece assim que a mulher é um ET. E só ela que vai parir, o filho só é dela, é teu filho. Se o moleque cai, quebra o braço, cadê a mãe? Onde estava a mãe? Se o moleque vai mal na escola, cadê a mãe? Se o moleque faz qualquer outra coisa, não tem mãe, não? Cadê a mãe desse menino? Ou seja, é centralizadora, né? Eu acho que a gente precisa descentralizar essa maternidade. Descentralizar tudo, inclusive as tarefas domésticas, que não são só nossas. Né? Então, assim, até mesmo para as mulheres que estão discutindo a questão do feminismo, elas sim, elas escondem. Tanto é que a gente fala, mas qual é o nome dessa licença? E eu não fiz hoje, mas eu sempre pontuo em todas as minhas falas. Eu sou a Adriane, né? Doutora em educação, professora e mãe do Gabriel e da Anabela. Porque eles fazem parte da minha vida. Meu filho, com 6 meses, foi para a sala de aula quando eu estudava o mestrado. Ele estava lá dentro da sala de aula comigo, né? Enfim, então, quem assume a maternidade, concordo com você, é uma escolha, e ela precisa ser uma escolha e não uma imposição, ela é uma construção. Minha filha, com 8 anos de idade hoje, se declara feminista, né? Então, e ela pergunta, que é mesmo, mãe, como é mesmo o feminismo? Então, eu sou feminista, né? E ela vai para o enfrentamento. Enfrentamento com o irmão, né? Enfrentamento com o pai, questiona, extremamente questionadora, porque a construção de um feminismo não é, como muito bem vocês, né, já colocaram aqui, não é oposição ao machismo, muito pelo contrário. O feminismo não pauta a violência, porque ao pautar as violências, ele reproduz a lógica do opressor. E como eu coloquei, é um conceito de igualdade, de direitos, de reconhecimento, de inclusão. Então, não dá para a gente tratar o feminismo como oposição ao machismo. Não é. É completamente diferente. O machismo matou e mata até hoje. O machismo, ele oprime, ele violenta, ele é extremamente brutal com as mulheres, né? Então, não posso colocar que são conceitos opostos. Certo? Eu quero colocar uma outra questão que a Renata colocou. Por exemplo, na UFPA, nós temos a Rede de Mulheres Negras, né? E temos também, que dialoga muito com as mulheres do fim do mundo. E é um movimento recente, nasceu, se eu não me engano, início de 2016 ou final de 2015, que foi, nasceu a partir de uma fala, né, de uma pró-reitora, de que não tinha mulheres negras na UFPA. Então, eles criaram, né, esse movimento que traz as mulheres da periferia, uma rede de mulheres negras, para dizer, olha, aqui nós existimos, nós estamos aqui. E elas promovem várias oficinas, várias práticas educativas, várias práticas de empoderamento, né, desde o uso do turbante, das pinturas, dos vestimentos, da música, da pintura mesmo, né, da pintura dos quadros. A música, ela é uma prática educativa que essa rede promove, que é extremamente importante, porque elas produzem a música, elas produzem o instrumento também, e elas vão para as manifestações. Então, a gente estuda, duas orientandas minhas estudaram exatamente essas produções da prática educativa dentro do movimento de mulheres, rede de mulheres negras, né? Porque é preciso produzir uma educação também feminista. É preciso produzir também práticas que se materializem. A prática, ela materializa um discurso, ela materializa a teoria. Eu preciso corporificar. Eu não preciso só falar do feminismo, eu preciso vivenciar. Eu preciso colocar em prática o feminismo. Mesmo que isso traga consequências ou falas do tipo, ah, tu é feminista? Nenhum homem vai te querer. Ah, tu é feminista? Tu é histérica. Ah, tu é isso? Tu és louca? Nossa, ela é feminista, tenho medo dela. Porque isso impacta, mas é para impactar mesmo. Entendeu? É para que o homem diz mesmo, eu tenho voz, eu tenho vez, eu estou nesse mundo também e não sou menor do que nenhuma outra pessoa. Se impacta a ordem, se causa estranhamento, é para causar mesmo. Porque são séculos, né? Milenarmente, nós vivemos a ordem estabelecida pelos homens. E se aos olhos dele, quando eu me coloco, pareço histérica, louca, né? O problema é dele, vou continuar sendo histérica, louca e garantindo meu lugar, meu espaço e os meus direitos. Certo? Então, só para pontuar um pouco das experiências que eu também tenho, que não é fácil para ninguém, né? Não, para ninguém mulher. Né? Então, nós, o enfrentamento ele é cotidiano, ele é diário. Não é pontual, não. São todos os dias. Todos os dias de manhã, quando nós acordamos e temos já internalizado nossa obrigação de fazer o café da manhã para alguém, isso já é um ponto de enfrentamento. Por quê? Eu vou fazer o café para mim, né? Não para servir alguém. Primeiramente eu. Certo? Muito obrigada, era isso. Agradecemos então a professora Adriane Lima por sua excelente palestra. Agradeço aos participantes que aqui estiveram presentes com a gente hoje. Quero agradecer também à Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão pela parceria neste evento, ao Diretório Acadêmico Indígena, o DAIM, ao Diretório Central dos Estudantes, o DCE, e ao Coletivo de Estudantes Quilombola também, que ajudaram a gente. Lembramos a todos que a nossa programação continua amanhã, aqui na Unidade Rondon, com as seguintes atividades. Pela manhã, nós teremos as oficinas Sexualidade e Gênero, Feminismo e Suas Vertentes, e Violência e Cultura do Estupro, das 8h30 às 11h30. E pela tarde, das 14h30 às 18h30, teremos as mesas Violência de Gênero e Resistência e Movimento Social e a Luta das Mulheres. Obrigada mais uma vez a todos e tenham uma boa tarde.